novo maremoto. E manda um sabor. Banda 007. Já tá gravando no CD da onda. DJ Marcos Paulo. E o batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traio é verdadeiro. Olha a equipe dos lisos. Vou dar uma sacoladinha agora, bora. Salão tá liberado pra dançar. Atenção, eu descrevi cada detalhe com que te traí. Só lá no fim. Maremoto e Louro hoje. Maremoto comemora aniversário Louro, 15 anos de casamento. Eu sou louco, mirado no sorriso dela. Estou largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando e não é pesadelo. Mas não chore agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem seu olhar. Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar. Seu vestido exclusivo. Marcelo Lúcio, você e o Murilo da Alubar. Aqui só de boa, menino, obrigado, viu? Que eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Vamos dançar, bora, casarão. Eu só te trocaria se fosse por você. Vamos dançar, casarão. Fechou o vidro do carro, ainda tava falando da gente. DJ Marcos Paulo. Na garagem quase atropelou o guardinha do prédio da frente. Batia no peito, jogava na cara que eu nunca fui suficiente. Beleza, realmente, pra dar certo com gente indecente, tem que ser indecente, coisa que eu não sou. Vamos dançar no casarão, bora. Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você. Deus te ouça, hein? Não quero encontrar outra pessoa parecida com você, nem. Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você. Deus te ouça, hein? E que no céu não fique nenhum anjo sem falar amém. Os meus amigos aí do Lava Jato Auto Car. Olha meu parceiro César, você, o Marzinho. Olha meu amigo Fábio. Da 007. Bora pra cima. Fechou o vidro do carro, ainda tava falando da gente. Saiu da garagem, quase atropelou o guardinha do prédio da... Roda o saco, casarão! Batia no peito, jogava na cara que eu nunca fui suficiente. Beleza, realmente, pra dar certo com gente indecente, tem que ser indecente, coisa que eu não sou. Aí o que foi que ele disse, hein? Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você. Vou dançar! Deus te ouça, hein? Não quero encontrar outra pessoa parecida com você, nem. Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você. Parceira Brandão, tá na área. Abraço forte. E que no céu não fique nenhum anjo sem falar amém. A parada é dançar coladinho. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai gravando no CD aqui do casarão. Nem a metade do que DJ Marcos Paulo. Tenta somar, Marcos Paulo. O resultado junta todos os estados, ainda conta o mar. Maremoto! Será que agora vamos dançar no casarão, bora? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Banda 007. Tenta somar. E se for pouco, o resultado junta todo. Meu parceiro DJ Edmar. Aponta o mar. Você e toda a comitiva da rua. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda parceiro Marzinho. Imagina o transporte. Tá aqui de boa, Marzinho. Falta alguma coisa pra você. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Aí o que é que você quer? Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Olha a queimação dessa mulher. Eu conheço essa pessoa que está chegando aqui no bar. Márcio William, você e a Jéssica. Só na manhã por ali. O meu ex está ficando com essa mulher. Garçom, bota minha mesa lá do lado dela que eu vou desabar. Aí mulher, tu vai cantar pra aquele homem safado agora, mulher. Tu vai cantar pra ele agora, pra aquele cara que não vale nada. Ela precisa saber que ele não presta. Bora, Lúcio! É infiel, eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus. Meu amigo Belé, você e a Gisele. Preciso avisar que ela corre perigo, que mais cedo ou mais tarde vai fazer com ela o que fez comigo. Olha a queimação agora, a queimação. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Olá, Alisson. Não me leve mal, cê tá no beco sem sair. DJ Marcos Paulo. Ele vai ferrar com a sua vida. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve mal. Para gastar essa grana, Alisson. Quer saber? Ele me chama. Um festão do Círio mais tarde. É lá no Bar da Neve, lá no canto da praça. Já bebeu. Tem meu amigo DJ Rogerinho. Tem um chifre de som. Claro, viu, Rogerinho? Vou te presenciar por lá mais tarde, viu, maninho? Sabe o que é nosso? Precisa saber que ele não presta. E que é. Bora, meu amigo Ivan. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Bora dançar, São Francisco. Preciso avisar que ela corre perigo. Meu amigo Ulisses, Edgar. Que tal o parceiro Maicon, a equipe dos Lisos aí? Formadinho toda a galera. É nós. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve a mal. Cê tá no beco sem sair. Wellington, Jorge, Josué. DJ Ney, a Luciana, a Marilete. Prazer, pegaram 10 pacotes já. Daqui a pouquinho tem mais 10. Família Biruta. Saber, ele me chamava. A sequência vai tocar minha onda. Romeu. Gaiato Cabuloso, das divulgações da onda, tá aqui comigo. A você, o Nádio, o Miguel, toda a galera. Bora, Caleb! Bora, de Olinda. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma seu cabelo. Juninho Suicida. Sai com aquele. Ele e Arlana Lobato. Obrigado, viu, Juninho? Tá desde quinta-feira curtindo a gente. Ele se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro. Pra dançar, bora, São Francisco. Com beijos que não. Aniversário da aparelhagem hoje. Maremoto! Aparelhagem que representa a Vila São Francisco. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Marcelo Louro, você é o DJ Edmar. Tá por aqui do ladinho. 15 anos de casado, né, Luz? Certo, Mari? Tá comemorando aqui no som que ele gosta. Maremoto! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma. Meu amigo Alex! E sai com aquela sua amiga louca. Uma das fugitivas de Macarena. Diz que o bom da vida é se sofrer. Tá quieta hoje, ela. Ele se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas 4 ou 5 bocas. Com beijos que não tem. DJ Marcos Paulo. Aí lembrou de mim todo jeito. Antes dela lembrar dele, olha o que ela fez com ele aí, olha o que ela fez. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se conhece. Amiga Flávia, você é o Ivan. Se for um a Tedesine, a Luana. Se alguém por ali, só de mão. Que você tanto espera? Eu era. Toca só as firmes, toca Marcos Paulo. Essa música marcou 2017. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti. Vou dançar São Francisco! Sua família é tão bonita, eu nunca te... DJ Marcos Paulo, o assim, DJ. Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade. E a culpa... Você me manda, Moraninho! A resposta... Tá ele, tá Giza, tá de boa! Resolver, não quero atrapalhar. Agora fala pra mim. Qual é o preço de ser amante? Fala. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita. Amigo Adriano também tá morando, tá de boa. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Olha o seu Fernando aí, Fred. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante. Amante não usa aliança e vê. Meu amigo Lúcio da Alubar. Zero. Você tá o parceiro Murilo aqui do ladinho. Obrigado, viu, Lúcio? Eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga. Sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Olha meu parceiro Micael. No meio do seu lar, sua família é tão bonita. Eu nunca te... Meu amigo Joleno, você e toda a comitiva. Agora sim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E atenção, Lourinho da produção, não chega rapidinho. Resposta. Responsabilidade eu vou resolver, não quero atrapalhar você. Qual é o preço de ser amante, hein? E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Bora, meu parceiro Murilo, bora pra cima, garoto. Tá nessa cidade, amante não tem lá. O Marcos Paulo nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada. O amigo Ivan, você e a Giza. Ninguém só de boa. Tá nessa obrigado. Cidade, amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança. E a sequência vai tocando, vai tocando. Vai tocando! Bora, minha parceira, minha guiada, bora aqui também, tá de boa! Tá curtindo a onda, minha irmã! A onda toca tudo do Pará! A onda toca tudo! Isso aqui é muito filé, né, Michael? É um som que a galera dá valor. Eu abro os meus olhos, vejo o nascer do sol. No quarto ainda assim. A maior onda sonora de todos os tempos. Não tirei do meu lençol. Viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar. Aqui na travesseira, uma foto de nós dois. Relizo as mensagens todas no meu celular. Pensa, meu parceiro Adriano. Mas eu deixei pra depois. Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade. Faltou foi sinceridade. Andrei da J Multicel. Tá comigo, Andrei. Obrigado, viu, Mani? Pela metade. Vou passar uma borracha. É muito gelo. Da nossa história. E apaga com cachaça o que ficou na memória. Vem pra onda, vem. Vem pra onda. Vem pro mar, é moto. Vem pra onda, toca tudo. Parceiro Laivinho. Laivinho, mano. E o DJ Marcos Paulo a comanda. Vem pro mar, é moto. Vem. Laivinho, mano. G. O astro cabuloso. Tá o foguinho, o Elson. Gilberson. Regina, Alu, Irã, o Ney considerado, família Biruta tá por aqui, obrigado galera. DJ Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Juninho Suicida, ele e a Lana Lobato. Abro os meus olhos, vejo o nascer do sol. No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar. Sua marca de batom não tirei do meu lençol. Viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar. Aqui na cabeceira um... Alambique e Samuel. Tá vindo a equipe só dois aí, né, meu irmão? Celular. Só esses dois aí já faz estrago. Deixei pra depois, por não conseguir enxergar nos teus olhos. O amigo Valdinei, o Eduardo, tá o Mavli, o Robes, o Wesley, o Joleno, Nadi, tá o cabuloso, o Mikael, a equipe Shopping. Pela metade, vou passar uma voz nas linhas. Minha parceira Nilda também é fada, mora ali, tá de boa. Cid vai pra cima, detona. Cajás, o que ficou na memória. Parceiro Ulisses, você e o Adriano, vem! Vem pro mar, é moto, vem pra onda, toca. Com os DJs pra considerado. E o DJ Marcos Paulo, DJ Marcos Paulo. Vem pro mar, é moto, vem, que hoje tem muita curtição. É o som que arrebenta. DJ Mamute na Banda 007. Tá gravando no CD aí, Vila São Francisco. Maremoto. Ei, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena foi. DJ Maxi, da família Os Penetras, tá aqui comigo. Obrigado, viu, Max? Indo fora, você não percebeu, mas esfriou. Olha meu amigo Irã Rodrigues por ali. Tá o Márcio William, ele e a primeira dama. Eu só queria. Ela gostou do Maremoto. Olha meu amigo Ademilson. Você e a primeira dama. Fingindo a mala é falsa, amor. Engole choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Loura considerada você e a Helenis. A mala é falsa, amor. Pegou a fuga, vai. Engole choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. Vamos dançar bem coladinho. Hora do cara descolar uma moleca é agora, pô. Manda. Chega na moleca. Sete. Leva um balde de cerveja. Canta no ouvido dela e dança coladinho assim. É, Agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arruma meu amigo Michael da equipe dos Lisos. Passar a bola, meu irmão. Entendeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor. O que, que a mala é? A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Eita sequência, minha roda. De fazer amor. Falar uma coisa, antes começa o sino de São Francisco Xavier, e claro, o Maremoto abre com o pé direito a parada. Uma sequência vai tocar, senhor! O cara muito doido, né, Fran? O cara na pedra aí, há uns 4 meses, ele encontra uma moleca aí. Às 4 horas da manhã no rock muito doido. E ele faz um som pra ela. O som dele que ele vai cantar é tipo assim. Te liga aí. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Aí, meu amor! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-300. Um cara na pedra, desesperado, onde a gente a fim de gratinar a primeira vez. Encontra a moleque e fala bem assim pra ela: libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. César do Lava Jato Autocar, você é o Marzinho da Transportes. Sim. Tá por ali. Aplica. Quer que você... Brevemente, Maremoto no Lava Jato Autocar, galera. E tá, mas assim, me aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Bora, viu? Meu amor, espera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Agora, não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito... Onde vem, Rogerinho? É, mas assim, me aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? E a sequência vai tocando, uma sequência vai tocando, uma sequência vai tocando. Toca, Marcos Paulo! Olha o camaleão! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E o meu amor? O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Só pintel. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. Tá gravando no CD, São Francisco. A menina da janela fica sempre a me olhar. Lúcio Murilo da Lubar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Rola, Alex. O meu amor. Cadê o meu patrão, Valmir? Carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. Bora, Soró, paga um balde pros DJs aí, pô. Só pra ela. Só pra ela. Bora ver, pô. É só dela. É só dela. E a sequência vai tocando. A sequência vai tocando. Vai tocando. E bota um caqueado. E bota um caqueado. Pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. 5, 4, 3, 2, 1, agora! A onda toca tudo! Eu vou te contar uma história, uma menina. menina que eu tinha que adorar. Vou dançar no casarão. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. Meu amigo Ivana, meia gisa, da bola ali, ó. Tá de boa, a gente vai detonando. De mim, só queria jerecá. A onda é assim, Marcos Paulo. Vem, vem, e vai, vem, vem. Maremoto! Mais tarde tem Marcos Paulo e Fran. Na quadra do Pantoja em Abaetetuba. Festão do Círio de Abaetetuba. À noite, DJs do Maremoto no bar do Álvaro e Abaeté. Pra quem dizia que adorava jerecá. Nunca vi ninguém na minha vida. Olha isso. Que tá toda hora fim de jerecá. O amigo Nilson da Bararita de boa. E a gente vai pra cima sempre com muito carinho, garoto. Tia Rita por ali, vem a Rosete. Pessoas que a gente considera que a gente tem um respeito muito grande, Fran. A mãe do baixinho tá na área, Fran. Marcos Paulo, meu irmão. Nunca gazetou uma aula da Rosete. E a sequência vai tocar. Olha meu parceiro Assada. Maremoto. Maremoto. Olha o DJ Frank com uma coroa estribada agora sim, ó. Baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou? Isso aqui vai de Ademilson aí pro seu grande amor. Né, Ademilson? Com muito amor e carinho pra ela. Baby, baby, você foi muito especial. Aí, meu amigo Irã, dá maior valor. Mas que legal foi te conhecer. Ó, dança São Francisco! Agora te desejo felicidades. Amiga Rosa da Boranita de boa. A mãe do meu amigo Alan. Nome das produções da onda da Boranquinha. Maremoto. Estava com você. Era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era caro. Você não já deu o seu Fran, tá aqui na área. Amava o meu nome. Ele a diz. Agora o que me resta, Michael, alguém que tem nas qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva. Um romance a dois. O amigo doutor, você é o Alex de Belém do Pará. Tá por ali de boa, obrigado, viu, Marina? Procura de uma mina muito especial. Márcio William tá aqui na onda, Fran. Você... Maremoto! Gente boa, parceiro do Frango Siderado. Parceiro Márcio da Borali, ó. Da Dona Vera. Tá toda a galera próxima pra você, garoto. DJ Maxi da família Penetras. Tá aqui na onda. A equipe Shop Day. DJ Marcos Paulo. Baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou? Bora pra cima, DJ Edmar. Grande... A gente vai pra cima, que é nós sempre. O cara tá na área, tá endoidando aqui na onda. Baby, você foi muito especial. Na verdade, o Edmar só relembra a do Três Irmãos da sequência, hein, né, Edmar? Yeah. Tocou muito essa bola. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Só no cague, só no caqueado. Fala, Vanderlei. Quando estava com você, era tão gostoso. Tão 15 anos de casado hoje, meu irmão. Mulher e a primeira dama. O nome tem na cor. Alô, São Francisco! Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades. Domingo Edilson, da por aqui, tá de boa? Tá com sua noiva, Adriele? Pois. Lá de Paragobala, tá na área! Só Paragominas! Estou legal, à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. E a sequência vai tocando, a sequência vai tocando. Toca, meu DJ da onda! Onde eu vi você, meu sonho, ontem eu te beijei, meus sonhos. Parceiro Edgar. Sonho com você. Parceiro Edgar. Meus pés. Olha o Ulisses por aí no caqueado. Vai te humilhar. Galera do Lava Jato Autocar, tá meu parceiro César, você é o Mazinho. Bora, Vinho. Poder te tocar. Seu sonho. Em breve tem Maremoto no Autocar. Maremoto! Meu sonho. Tá tudo certo, viu, Fran? Você. Réveillon do Maremoto é na Praia do Caripi, galera! Vamos no Bar Matapia parar. Por ti eu vou ao limite te conquistar pra viver só pra mim. Vou ao limite, vou ao limite, vou ao limite, tudo é a paixão de um mortal. Poder te tocar, seu sonho, meu sonho, é realizar. Meu sonho, meu sonho. É a onda toca tudo do Pará, né, Fran? Você. A gente, sempre que toca em qualquer lugar, a gente tenta agradar o nosso público, galera que curte o Maremoto. E aqui na Vila São Francisco, a gente sabe que a parada é mais pro lado das marcantes, da saudade. E a gente faz a festa. Fala, Bi! Vai tocar! Aos limites, vou aos limites, vou aos limites, tudo é a paixão de um montar. E a sequência vai tocando, o Maremoto vai tocando, vai tocando. Toca! A Jane, o Leandro, a Jéssica, o parceiro cachorro, o proprietário do Lobo São de tá aqui comigo. Eu vim aqui só pra te ver. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Eu tô ligado em você. Eu tô aqui. Círio de São Francisco Xavier hoje, galera. Oh, meu amor. Mais tarde a parada é lá na beira com o DJ Rogerinho. Lá no chifre só, no Badameiro. Eu tô aqui, tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Parceiro Rogerinho também tá, Camila, por ali, ó. A gente vai abraçando com muito carinho, viu, garoto? Por favor, não despreze o meu. Bora, feição, bora, Brasil, assim, assim. Eu vim aqui só pra te ver. E a sequência vai tocar. Joga um caqueado, joga um caqueado. Equipe Chopitel, galera. Quem é bom de caqueado, a hora é agora. Bora, meu amigo Maico dos Lisos. Tá por ali, tá de boa. Vem essa menina, sei que ela está na minha. E nada vai nos separar. Parceiro Louro tá comemorando. Tá com ele já. 15 anos de casada aqui na onda. Quer comigo ficar? Tá ele, tá o Edmar. Se metendo o pai, a mãe, até o jumento do irmão está querendo me queimar. O nosso amor não é novela, mas no fim dessa história a gente vai se amarrar. E nada, nada pode separar o nosso amor. Parceiro DJ Edmar, o cara que começou assim junto com o Frango Siderado, com o Marcos Paulo, e é um prazer muito grande tê-los aqui hoje. Separar o nosso amor, nada pode separar. Yo, yo, yo, yo. Nada pode separar o nosso amor. Eu quero é passar mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. E a sequência vai tocando. Amazonas Maremoto. Tá gravando no CD do Casarão. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Parceiro Lúcio da Maior Valor. Sim, eu só quero você. Também o Murilo. Parceiro Juninho Suicida. Tá ele, Alana Lobato, mão pra cima, bora. O seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Vou te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te... O coração tá sofrendo, a sequência é forte, viu, galera? coração que tá feliz, hein, Fran? Um coração que bate duas rodadas de bingo. Será que tá triste, Edmar? Dá um pouquinho dessa sorte aí. Que loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é... A amiga Bia tá por ali. Olha meu parceiro, assado você e toda a galera. E lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ando? Olha o doutor. Lembro de você, pai. Alô, mano, já olhaste quem está atrás de ti? Perdi, e a sequência vai tocando, vai tocando. Bora São Francisco, bora detonando milhão da onda. Vamos dançar, bora, meu irmão. Vamos dançar, São Francisco. Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar, no meio das multidões. Hoje no Lava Jato Autocar, tem Palio Godzilla e o DJ Lucas 4.0, galera. Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Vamos dançar, bora. Viver a emoção, no super pop som. Chegaram pra ficar. Equipe Chopitel, tá por ali. Olha, Miguel. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Me apaixonei. De 5 horas se eu tocar hoje. Marias do Pop. Bora, cabeludo. Eu me encantei pelas Marias do Pop. É quadra sequência fim. A onda agora é fazer o M. DJ Marcos Paulo dando um show de marcantes pra você. Tá gravando no CD aqui do Casarão, meu irmão. CD muito filé que vai estar no grupo do Maremoto, viu, minha guia? Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Roda o sabor! Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava ausente. Juninho Suicida, você e Alana Lobato, desde quinta-feira curtindo. Maremoto! O homem de Abaeté. E vem pra Barca Arena pra curtir o som que ele gosta. Bora, Gabriel! Está em meu coração, mas tem motivo pra voltar a querer-te. E até de crer que meu amor não vai passar, mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo que também eu vou ficar. Bora, Rosa, no caqueado, vai! Vai no caqueado, vai! Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Olha meu parceiro Irã, que a sequência é doida! Pra relembrar um tempo bom de verdade aí. Um tempo que marcou de verdade. A história do sonho é assim, ó. Nós dois na mesma cama. Te imaginou dizendo que me ama. Imagino o teu corpo sobre o meu. Só um caqueado. E me lembro do calor dos braços teus. Imagino minha boca procurando a boca por você. Na hora do prazer. Mamute, mano, Matazinha. E todo o perigoso das pequenas. Guardado. Tá tudo bagunçado. Eu vivo das lembranças que você deixou daquele louco amor. E quando a saudade vinha, né, Rogerinho? E quando a saudade insiste. Mais tarde a parada é lá na beira do rio. Lá na praça, meu irmão. Lá no bairro esquina da praça. Vamos por lá, Rogerinho. Marcos Paulo. Muita que é muita música firme, viu? Bora, Maicon! Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Isso aqui é um CD que com certeza o Irã vai querer pra coleção dele do Maremote. Olha meu parceiro Benjimar. Olha o Rildinho por ali. Presidente do Centro Comunitário. Eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Nunca quieto. Imagina. Eu te quero, quero, sabes que eu te quero, quero sempre te ver. Julinho suicida mais apaixonado que nunca. Ele é Alana Loba. Vamos começar a brincadeira. A onda vai tocando todas aí no casarão. E a gente vem para um tempo mais recente agora.